Petróleo de Salvador, bom dia, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, esse é o Controle de Salvador, bom dia. Suba para o 0625, informe o seu estimado para pouso e a radial ideal de afastamento. 3-1-0 e nosso pouso está estimado 1-0-04. Ok, 1-0-04, radial de afastamento é 310. O senhor está voando totalmente visual, confere. Totalmente visual. Ok, passa 1000 em ascensão para o 065, voo direto autorizado. Obrigado, direto 310 autorizado, ascensão 065, o voo aqui, ó. Friso Guarulhos, nível 340. Aerovia PV 50, decola a pista 10, mantenha até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva direita, subida da El, transição Diner, controle 119.35, sobre 18.6, a Chane 5456. 3171 da Santa, autorizado Guarulhos, 340, pela Upper Wind 50, decola da 10, mantendo proa 2000, terceira milha, conforme saída da Eltiné. 1935 é o controle, 18.6, é o, a torre 5456 no transponder para o 3171 da Santa. Correto, chame pronto, portão 2. Repórtera pronto para busca acionar no 2, obrigado, 3171 da Santa. Salvador. Bom Tilta, 35 no 7, cruza 120 para 090, ciente da Juliette. Na 35 no 7, aciona a identificação, autorizado chegada Bonfi. Para, para a pista 110, desse mantém a nível 050. Ah, minha senhora, por favor, vamos entrar num acordo. Já mudamos de novo o procedimento, estou voando na proa de apite de acordo com o centro Recife. E ele me tirou do procedimento para a chegada da pista 10. E nenhum ATIS ainda informa a pista correta. 3597, informo que o vento estava variando consideravelmente. Agora está operando ILS sem o glide, ILS X-Ray sem o glide da 10. Curva agora à direita, proa 235, para interceptar a chegada Bonfi, direção à posição Pelo. Tá 35 no 7, desse mantém a nível 050. Então vai voar direto Pelo para o 050, para a chegada Bonfi. Solicito então interceptar a final do RNAV da 10. Cliente, então vou ir na proa Serra Victor 367, TAM 35 no 7. Direto 367, TAM 35 no 7. Controle Salvador, 904, bom dia. Tente dar aquilo. Tom Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5457, o controle 1935, conteja. Autorizado para Campinas, no nível 360, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder 5457, controle 11935, azul 4069. 4069, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará na posição de número 1, 4069. No 7, reautorizado nível 040. 040, TAM 35 no 7. Poderia confirmar o vento pro TAM 35 no 7? Vento calmo, TAM 35 no 7. Entendido, vento calmo, 35 no 7. Só indicada. 229, gol no 804. Gente, gol no 804. Só 35 no 7, só indicada. 2509. Gente. 1804, reduza a velocidade para 200 nós. 209, gol 1804. Gol 1804, informa o tráfego, 9 horas, 3 milhas, rumo sudeste, cruzando nível 070 para nível 040. É um Airbus Atam. Gente, gol 1804. 35 no 7, forma o tráfego. 3 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 090 para o nível 060, a um banco da Gol. Ciente, 35 no 7. Salvador, gol 1804. Gol 1804, prossiga. Aeronave da TAM, foi informado pela senhorita, nos precede, né, para pouso. Afirmo. Gol 1804 é o número 2 para pouso. Tá ciente. Informo, está mantendo 200 nós. A senhora sabe informar se vai ser necessário uma óbita em pelo para dar espaçamento ou não vai ser necessário? Não será necessário óbita, gol 1804. Preparação para sequenciamento, curva direita na proa 270, seu limite é radial 150 de Salvador. Em caso de falha de comunicações, reação à navegação, voe direto posição pelo gol 1804. Sente, sua vetoração proa 270, confirme a radial limite. Só corrigindo, a proa é a 300 de Salvador, gol 1804, seu limite. 300 Salvador, é o limite na proa 270, gol 1804. Prolo, bom dia, gol 1642. 1642, bom dia, tem a TGL 390 aprovado para Recife, aceita? Só um instante, eu gostaria de saber se a pista 10 está interditada mesmo. Fala, volta operar daqui a 2 minutos, ok? Ah, beleza, obrigado. Então tá feito nível 310 para Recife. Ok, então o gol 1642 autorizado para Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5464, controle opera em 119, decimal 35, cortejo. Autorizado Recife 390 pela Upper Whisky 58, decola dando zero, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5464, transponder, controle 1935. Autorizado RNAV da 10, desça para 2500 pés, QNH em Salvador 10, no 3, reporte estabilizado. 10 no 3, para 2500 pés, autorizado RNAV da 10, 3597, reporte estabilizado. Gol 1804, é autorizado nível 040. 040, gol 1804, mantendo a proa 270. 1804, curva esquerda, proa 200, seu limite é o curso do localizador. Esquerda, proa 200, limitado pelo LOC, gol 1804. Bota 99 no 0, desse mantém a nível 050. 050, total 9910. Bono 7 e 15, reautorizado nível 060. Número 4, na aproximação para Salvador. 7 no 5, copiou o controle. Bono 7 no 5, prossiga, não copiei não. Desça para nível 060, número 4, na aproximação. 060, número 4, na aproximação. Salvador, muito bom dia. É o Papá Romeu, Mike Tango Lima. Papá Romeu, Mike Tango Lima, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, reduz a velocidade para 250 nós, desse mantém a nível 070. 250 de velocidade para o 70, é a Mari, Mike Tango Lima. 69, a operação ainda pista no zero? Afirmativo, vai operar 1-0, 1-0 está sendo aberta nesse minuto. Tá, atente o 4069. 7-7-9-5. Agora o número de aproximação para o total 9-9-0. Número 3, total 9-9-0. Gol 1-8-0-4, curva à esquerda, proa 1-7-0. Seu limite é o curso do localizador. Esquerda 1-7-0, limitada pelo LOC, gol 1-8-7-0. Vai atingir o 040. Sim. Eita, já iniciou o push, após o táxi do mesmo será autorizado o seu. Quem aguarda? Positivo, aguardando para o push acionamento nos 2 ou 3, 1-7-1 da tarde. Whisky Golf Oscar, mantenha-se em condições visuais, Centro Recife, 12685, Alterne 12545. Golf Oscar, copiou o controle de Salvador. Controle de Salvador, está passando o Oscar até o final. Tango Oscar Hotel Kilo, aciona identificação, autorizado chegada a Bonfe. Desse mantém a nível 080, reduz a velocidade para 250 nós. 080, chegada a Bonfe, intenção de pousar na 17. Se possível, ou se preferir, aceita a vetoração para mais próximo cancelar e prosseguir visual para o 17. Inicialmente mantém a chegada Bonfi, Oscar Hotel Kilo. Chegada Bonfi, Oscar Hotel Kilo. 3517. Estabilizou? Afirmativo, estabilizado, 3517. Gente, completo final RNAV, torre 118, decimal 6, então 3517. 186. 1804, autorizado ILS, veio glide da 10. Desça para 2000 pés, QNH 10, 13, reponto estabilizado. Inicie redução para aproximação. 2013, reduzindo o voo no 804. Total 9910. Reduz a velocidade para 180 nós, desse mantém a nível 040. 180 nós, 040, nível total 9910. Papá Romeu, Mike Tango Lima, reduz a velocidade para 230 nós. Ok, reduzindo 230. Desce e mantém a nível 040. 040, descendo 9910. Papá Romeu, Mike Tango Lima, reautorizado nível 050, reduz a velocidade para 180 nós. Reduzindo, descendo para o 50, Mike Tango Lima. Voo 1715, reautorizado nível 050. 1715050. Oscar Hotel Kilo, reautorizado nível 060. 060, Oscar Hotel Kilo. 440, confim, 121, tá livre, táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, via táxi 8 Charlie. Quando lá, chame a torre em 18612 para decolagem. QNH 1013, tem o bovão e um bom dia, o 4069 da Azul. Autorizado o táxi, vai iniciar à direita, Charlie, no ponto de espera, chama 1186-4069, bom trabalho. Rotando 3171, no cordeiro com a equipe de som, assim que o azul tiver liberado a retaguarda, tá livre com o seu push e acionamento, chama para táxi. 3171 em coordenação, push aciona, reporta táxi. Ô, fala muito bom dia, 355 no 4, sente da mais. Trip 55 no 4, aguarde 170 Aracaju. Lima, aguarde. Papá Romeu, Mike Tango Lima, informa o tráfego. 1 hora, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 040 para 2000 pés, é um Boeing 727 da Total. Gente, nós temos aqui no TKS. Gente, manterá a proa 040, seu limite é o curso do localizador, Vetoração para sequenciamento, Mike Tango Lima. Fiquei mantendo a proa 040, liberdade de lock, Mike Tango Lima. Papá Romeu, Golf Oscar, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterne 12545. Controle Salvador, gol no 607. Gol no 607, acione a identificação, reduza a velocidade para 250 nós, desse mantenha a nível 070. 070 reduzido. Autorizado, chegada Ponce, gol no 607. Transição Aracaju, o transponder é o 5466 e o controle 119.35, cortejo. Autorizado 70 Aracaju, golfe 6770, saída Pouco Aracaju, 119.35 o controle, 5466 o transponder, 435.54. RIP 5514, correto, chame quando pronto para o push e acionamento. Tango Lima, reautorizado 3.000 pés, QNH 1-0 no 3. 3.000, Mike Tango Lima. Levrou na 3, curta. Tô em 5 no 7, prossiga o táxi via Alfa e vai ingressar via Juliette para o portão 4, assim que a aeronave da companhia que está puxando no portão 2, iniciar o táxi dela, ok? Alfa e Juliette para o portão 4. E vai ingressar portão 4 após o início do táxi da aeronave que está puxando 02. O meu Mike Tango Lima, para o localizador, curva direita, proa 075, reporte estabilizado. 075, chama estabilizado, Mike Tango Lima. Vetoração para sequenciamento, manterá a presente proa, seu limite ao curso do localizador. Bola 7 no 5, vai manter a proa, o limite é o lock. Total 99 no 0, estabilizou? Estabilizado o curso a 2.5 do externo. Gente, completo na LS é um glide, torre 1 no 8, decimal 6, total 99 no 0. Confirmou 18.6? Afirmo, 1 no 8, decimal 6. Gente. O Mike Tango Lima procede na descida para 2.000? Mike Tango Lima, autorizado descida para 2.000 pés, QNH 1 no 0, 1 no 3, já posso estabilizado. Chamaré estabilizado, Mike. 1-7 no 5, reduz a velocidade para 1-8-0 nós. Reduzindo para 1-8-0 nós, o gol no 7 no 5. Sim, te desço para 3.000 pés, que negar 1-0, 1-3, Salvador. 1-3, 1.003, 3.000 pés, o gol no 7 no 5. Salvador, bom dia, tá 3-1-5-3, vai cruzando 1-5.